Leal, a nova voz do Arrocha. Não venha me dizer que já chegou ao fim. Todo amor morreu. Diz não, mas existi. Foi como folhas ao vento, espalhando sentimentos sem saber pra onde ir. Se quer ir embora, vá, mas leve o que ficou. Todas as lembranças que restaram do nosso amor, leve tudo na bagagem. Mas depois não se arrependa, porque sei que acabou. Vai, me esquece de uma vez e apaga da memória o amor que a gente fez. Vai, sei que posso até chorar. Amor da sua vida. Portal do Arrocha. Se quer embora, vá, mas leve o que ficou. Todas as lembranças que restaram do nosso amor, leve tudo na bagagem. Mas depois não se arrependa, porque sei que acabou. Vai, me esquece de uma vez e apaga da memória o amor que a gente fez. Posso até chorar, mas quando eu estiver sozinha, eu sei que vai lembrar das noites de amor e vai ver que perdeu o amor da sua vida. O amor da sua vida.